mano, baraca, esse 2010, efeito constante. Esse jeito, Cadiego nos beats, conexão. Monark, barra circular, Willy em freio de pé. Estilo com bagageiro, gatinha junto pro rolé. Os moleque encarnado demonstrando disposição. Na curtida pro centrão, naquela união. Cada um fez o seu jeito, tirou seu barato. Velhos tempos, momentos ficaram marcados. Se a curtida é na esquina ou na casa da mina. Na humildade não importava, nós trazia alegria. Mas tá valendo, tô ligado, todo tempo vai embora. Se for pra ter felicidade, eu tô fazendo agora. E na saudade quem ficou, ficou com carinho. Assim a vida ensinou, é cada um com seu caminho. O tempo não volta, as lembranças permanecem. O tempo não volta, ainda vida, ainda bate o coração. O tempo não volta, tamo junto pra ser desse jeito. O tempo não volta, não volta. Muitas vezes eu chorei ao lembrar. Chega mais baraca. Muitas vezes a lembrança me fez chorar. E quantas vezes eu senti saudades, mas não pude voltar atrás e mudar. Ao lembrar os velhos manos, sofri. Ao rever as velhas fotos, sorri. Ao lembrar dos loucos que estão aqui, eu sinto muito que ainda estão por vir. Lembrei dos velhos tempos, moleque. Noites inteiras na esquina, no bar, em frente à creche. Lembrou do skate, basquete, rap, negou tudo aquilo que passou. Quem não morreu se casou. O tempo vai embora e não volta. Fica na alma revolta. Tem muitos que fazem falta. Lembranças só me fazem chorar. A vida faz suportar, a alma me faz cantar. O tempo não volta, as lembranças permanecem.